bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um pico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará, come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, o sertão não tem mais roça queimada. Carcará, mesmo assim, não passa fome, os morregos que nascem na baixada. Carcará, pega a mata e come, carcará, e vai morrer de fome. Carcará, as coragem do que homem, carcará, pega a mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é águia de lá do meu sertão. Os morregos novinhos pode andar, ele puxa no embigo e até matar. Pega a mata e come, vai morrer de fome, mas coragem do que homem. Pega a mata e come. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará, come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará, mesmo assim, não passa fome, os borregos que nascem na baixada. Pega, mata e come, vai morrer de fome, mas coragem do que homem. Pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é águia de lá do meu sertão. Os borregos novinhos não pode andar, ele puxa no embigo e até matar. Pega, mata e come, vai morrer de fome, mas coragem do que homem. Pega, mata e come. Pega, mata e come. Vai morrer de fome, mas coragem do que homem. Pega, mata e come. Pega, mata e come. Pega, mata e come. Carcará!